Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria continuar com aquele tema da aula anterior, aquelas condições permanentes que pesam sobre a existência do ser humano na Terra. E uma delas, que eu destaquei, foi a da individualidade, grupo, coletividade, etc. Ou seja, nós temos sempre essa tensão permanente entre o fato de que nós constituímos uma individualidade física, facilmente identificável. E de que, por outro lado, a visão que esta individualidade tem de si mesma não se forma sozinha por um crescimento, um mecanismo endógeno de como o crescimento corporal. Mas, ao contrário, ela vai se formando na interação com os demais, seres humanos, com as instituições, com os hábitos, valores, símbolos da comunidade, etc, etc. De maneira que você tem aí uma espécie de um amálgama bastante complexo. Então, digamos assim, a sua autoimagem, vamos usar esse termo, a sua autoimagem depende de com quem você interage, de com quem você dialoga de algum modo. Não é isso? Mas é fácil você perceber que dessa autoimagem fazem parte inúmeras informações, inúmeras imagens que você não obteve de nenhuma das pessoas que você conhece. Quer dizer, você sabe mais a respeito de você mesmo do que você pode testar na convivência com as outras pessoas. Existe uma série de elementos que são puramente imaginários, são confrontos imaginários. Por exemplo, o que aconteceria, né, se eu fizesse tal coisa para tal ou qual pessoa, seja uma pessoa real, seja imaginária. Quer dizer, você também se posiciona em face de personagens imaginários, né, que aparecem nos seus sonhos, nas suas fantasias, etc, etc. E essas reações imaginárias são importantes também para a formação da sua autoimagem. E aí aparece um tema que eu nunca vi investigado em parte alguma, mas que me parece da importância mais fundamental. Se você estudar a história de quantas sociedades, civilizações e culturas já existiram, você vai ver que em todas elas, sem exceção, sempre se admitiu a existência de seres invisíveis, mas dotados de individualidade, personalidade, vontade e capacidade de ação. Não há nenhuma cultura que negasse isso aí. A primeira foi a ocidental moderna, digamos, a partir do século XVIII, sobretudo do XIX, não é isso? Então, isso quer dizer que essas culturas milenares e de toda a parte do Oriente, do Ocidente, da África, da Ásia, da Oceania, do Reich, elas têm alguma tecnologia a respeito disto. Existe algum conhecimento acumulado a respeito dessas entidades. E a modernidade, com todo o seu orgulho de ser científica, em vez de examinar esse legado para ver o que existe ali dentro, partiu do princípio de que nada disso existe, que tudo isso é apenas fantasia, né? E de que só existem os seres corporais que nos são acessíveis pelos cinco sentidos. Ora, qual é a consequência disso? Qual é o efeito que esta negação da existência das criaturas invisíveis desempenha sobre a nossa psique e sobre a nossa autoimagem? Você veja que em qualquer sociedade que admita a existência desses seres, eles podem sugerir ao ser humano pensamentos, desejos, imagens, tentações, sensações, né? Sentimentos, emoções, etc, etc. Tá certo? E o ser humano está, por assim dizer, no meio de no meio de todo esse círculo de influência, e ele vai escolhendo o que ele pode e o que ele não pode. Supondo-se que nós possamos agrupar essas criaturas invisíveis em boas e más, ou seja, anjos e demônios, que é uma simplificação que foi introduzida no mundo cristão e islâmico durante a Idade Média. É claro que existem inúmeras outras. Se existem essas criaturas, elas existem numa variedade muito maior do que só essas duas espécies. O próprio Santo Tomás de Aquino falava de forças sutis da natureza. Mas simplificando, porque as criaturas fossem apenas boas e más, fossem constituídas apenas de anjos e demônios, qual é exatamente a situação da alma humana nesse contexto? Bom, confrontada com anjos e demônios, a alma humana não é boa nem má, não é isso? Ela é, por assim dizer, neutra, com propensão para as duas coisas, mas tendo que escolher entre as sugestões dos demônios, tá certo? Ou os apelos dos anjos. E ela vai, a alma, então, vai se formando ao longo da vida pelo acúmulo e reiteração das suas escolhas. Quer dizer, você escolhe o bem e o mal, não todo de uma vez, mas você fez uma vez uma escolha, duas vezes, três vezes, quatro vezes, e aquilo vai, de certo modo, consolidando e formando, então, a sua personalidade, tal como você mesmo a reconhece e como os outros a reconhecem. Então, quando se diz, por exemplo, que um sujeito é um criminoso, é um maligno, etc., bom, não quer dizer que ele seja assim necessariamente por sua própria natureza, mas é que ele foi sofrendo o influxo dos demônios e aceitou e foi se formando. Ora, se você suprime todas essas criaturas invisíveis, o que, que lhe resta fazer? Qual é a imagem que lhe resta? Tudo o que aparece na sua mente, pensamentos, emoções, sensações, fantasias, desejos, temores, etc., tudo vem de você. Tudo é endógeno. Esta foi a mutação civilizacional mais espetacular de todos os tempos. O ser humano se tornou a fonte única de toda a sua vida psíquica. No máximo, se admite outros seres humanos, mas nunca você vai imaginar que um outro ser humano tem sob você uma influência maior do que você mesmo. No fim das contas, a individualidade humana é vista como uma totalidade autônoma, tá certo? Que produz todos os seus conteúdos. Ora, que conteúdos são esses? Se você investigar um pouquinho, né, as várias escolas que estudaram o fenômeno daquilo que se chamava o inconsciente, você vai ver que o inconsciente é um oceano infindável. Tem tudo lá dentro, absolutamente tudo. Se você estuda o Dr. Freud durante alguns anos, você fica convicto de que o inconsciente, os conteúdos do inconsciente são aqueles que diz o Dr. Freud, né, que são o id, que são os impulsos irracionais, e tem o superego, que são as regras e proibições aprendidas, e aí você tem um choque entre os dois, e desse choque vai se formar então o ego, né? Mas se você estuda o Jung também, você vai ver que o inconsciente, tal como ele descreve, é totalmente diferente. O inconsciente do Jung tem, por exemplo, dentro do seu inconsciente, né, existem camadas geológicas que vêm do tempo do homem de Neandertal, são arquétipos primordiais, de origem absolutamente impossível de rastrear, porque são coisas que vêm desde a formação dos antropóides, né? Se você olha outras versões do inconsciente, por exemplo, você vê toda a escola linguística do inconsciente, então você tem lá todas as regras da gramática gerativa do Noam Chomsky, que estão todas lá, né? E também você tem elementos que são determinados pela física quântica e assim por diante. Em suma, é impossível você dizer o que é o inconsciente, porque cada um diz que ele é uma coisa, e pior, tudo o que eles dizem está realmente lá. Então, isso quer dizer que, em primeiro lugar, a psique humana se torna absolutamente inabarcável, porque ela contém virtualmente tudo. Todos os impulsos, todos os desejos, todas as sensações, todas as emoções, todas as fantasias, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. Como é que isso repercute na autoimagem individual? E muito bem, você sabe que existem aspectos de você que os outros conhecem, e você, de certo modo, se reconhece no que eles dizem de você, mas você sabe que tem uma parte que só você conhece. Que é uma parte, vamos dizer, secreta ou discreta. É isso? E usando, vamos dizer, essa imagem do dentro e do fora, que é uma imagem física indevidamente transposta para o reino psíquico, principalmente pelo Kant. O Kant fez muito isso, trocar o dentro pelo fora e assim por diante. Você acredita que aquilo que está mais escondido é o que é mais próprio de você? porque só você sabe, é o seu reino. E o que é que está mais escondido? A parte pior, evidentemente. Não é isso? Então, a partir daí, não só o nosso inconsciente se tornou indescritível, mas cada um de nós se tornou um criminoso, um pedófilo, um assassino, um impotencial, porque sempre tem algum impulso bem escondidinho lá dentro, que por ser o mais escondido lhe parece o mais íntimo. Ao passo que os outros que são, podem ser revelados aos outros, para as outras pessoas, bom, são mais externos, por assim dizer. Não é isso? Então, esta foi, vamos dizer, a consequência da supressão das criaturas invisíveis, dos anjos, dos demônios, djins, duendes, fadas, o diabo. Né? Esse é um experimento que é inédito na história da humana. Não houve nenhuma cultura que supusesse que todo esse universo, né, de tendências e desejos, expectativas, etc., etc., viesse tudo de dentro do ser humano. Ninguém pensou uma coisa dessa. E acontece que nas culturas que reconheciam a existência desses seres, a imagem do ser humano era muito mais simples e muito mais funcional. Porque nem tudo vinha de você. Não é isto? Você era, por assim dizer, seduzido, induzido, chamado, apelado, estimulado, etc., etc. E você ia fazer escolha. E você era apenas o quê? O que o Lipotzonde chamaria o ego pontífex. Você faz as pontes entre as várias tendências. Na verdade, você era o seu ego. O resto não era você. O resto eram forças que agiam sobre o seu ego, desejando puxá-lo para cá, puxá-lo para lá, e você tendo que fazer a mediação, a ponte e as escolhas. Não é isso? De modo que a autoconsciência biográfica do cidadão era uma coisa muito mais simples. Ele sabia quais tinham sido as suas escolhas ao longo da vida. Ele não tinha que dar conta, tá certo, de forças misteriosas e inapreensíveis que comporiam a alma dele. Essas coisas não faziam parte da sua alma. Ele era apenas o neguinho que fazia as escolhas. Não é isso? Então, você vê que à medida que essas criaturas invisíveis desapareceram do cenário cultural, na mesma medida, progrediu muito o gênero autobiográfico, a sondagem autobiográfica. Isso a partir do século XVIII, sobretudo. Provavelmente do XIX. Você não vê um florescimento anterior do gênero autobiográfico como você vê no século XIX. Não só da autobiografia, mas dos diários também. Como o Diário do Amiel, que tem, sei lá, 30 volumes, uma coisa assim. Ou no século XX... O diário do Julian Green, o diário do André Gide, né? E esta sondagem do próprio eu vai se tornando um negócio cada vez mais abissal, porque quanto mais você escava, mais coisa tem dentro. Né? Então, na mesma medida em que se começa a se cultivar o gênero autobiográfico, a autobiografia desaparece como imagem. Né? Quer dizer, você não tem mais uma imagem do eu. Tudo pode estar lá dentro. As coisas mais antagônicas e ao ponto de que tudo aquilo que você odeia e teme pode lhe parecer tão você mesmo quanto aquilo que você ama, deseja, apoia, aprova, etc., etc. E chega um ponto em que você não é mais capaz de dizer o que é você. Então, é claro que se cria aí, vamos dizer, um estado de confusão verdadeiramente demoníaca. Quer dizer, os demônios desapareceram, os anjos também, então só sobrou eu. Então toda aquela confusão é eu. Lhes parece que foi uma opção racional? Hã? Você veja, por exemplo, a formação da ideia do personagem em literatura. Quando chega no século XIX, você... A literatura mundial começa a criar alguns personagens que são bastante bem perfilados, bem desenhados e reconhecíveis, como Raskolnikov, o Julien Sorel, Lucien de Rubempré, Ilusões Perdidas, Balzac, e os irmãos Karamazov, e assim por diante. Esses personagens são bem delineados, mas já cheios de contradições. Um pouco mais adiante, quando você chega no Marcel Proust, por exemplo, não há mais personagem. A coleção de estados interiores que o Marcel Proust vai anotando é tão grande e tão inabarcável que você não consegue delinear mais um personagem. Você só tem os estados. Então, a literatura acaba realizando aquilo que, no século XVIII, já tinha observado o David Hume. Eu, quando olho a mim mesmo, eu só vejo estados, sensações, estímulos, etc. Não vejo nenhum eu por trás dela. Quer dizer, o eu se dissolveu no conjunto das suas sensações, emoções, estados, etc, etc, etc. Então, porque esse eu, ele já não tem mais perante quem se definir. Não é isso? Ele só tem as outras pessoas que são exatamente iguais a eles e dentro das quais deve haver uma confusão similar à sua. Elas não representam estímulos unilaterais, como, por exemplo, uma tentação demoníaca. Uma tentação demoníaca que te impele numa direção muito, muito clara, muito, muito específica. Roubar, matar, comer a mulher do próximo, fraudar, votar no Lula. Qualquer coisa assim. Né? Ele não é ambíguo, é uma força que te impele numa certa direção e que pode haver uma força contrária que se opõe a ela. E você está no meio, você tem que escolher. Agora, no momento em que os personagens invisíveis desapareceram e voltou tudo para dentro de mim, agora tudo aquilo é eu, você pode dizer que todo impulso é necessariamente ambíguo. Então, cada ser humano, ele se torna, vamos dizer, uma coleção tal de ambiguidades e indefinições que ele, dentro de si mesmo, está perdido. É o negócio do Mário de Sá Carneiro, perdi-me dentro de mim porque eu era labirinto. Esta é uma experiência que nunca existiu, quer dizer, antes do século XIX e XX. Nenhum ser humano antes se sentia a si próprio como um labirinto. Ele podia estar dentro de um labirinto. Era o labirinto do mundo. Né? Quer dizer, o mundo, além de estar cheio de objetos, ele está cheio de tendências, de impulsos, de pressões que se exercem sobre mim, e entre as quais eu posso ficar perdido, mas eu não sou eu mesmo o labirinto. Então, o que aconteceu aí foi exatamente uma inversão do tipo que o Kant operou na teoria do conhecimento. Onde toda a sua imagem do mundo não é mais uma imagem do mundo, é uma projeção da sua estrutura de percepção. Então, é como se eu sou o mundo inteiro. Para além daquilo que eu percebo, e que é, vamos dizer, uma projeção da minha própria estrutura de percepção, eu não sei se existe alguma coisa para lá. Eu não sei se existem as coisas em si e muito menos o que elas são. Então, tudo o que eu tenho é uma imagem que eu mesmo criei. Então, tudo tem de ser procurado ali dentro. Mas então, evidentemente, o ser humano, o indivíduo humano, ele passa a assumir, quer dizer, o centro do mapa mundi. Ele mesmo é o mundo agora, né? E é claro que quanto mais se sonda essa psique, mais ela, os contornos dela desaparecem. Nós chegamos àquele ponto em que, a ciência, quando se forma a ciência da psicologia, existem escolas que dizem que a psique é tudo, mais ou menos como dizia Kant, e tem outros, como o Skinner, que diz que não existe psique nenhuma, só existem reflexos condicionados. Digo, mas que raio de ciência é essa cujo objeto é tudo ou é nada? Então, é evidente que a psicologia moderna, considerando o seu todo, ela não é ciência de maneira alguma. Ela é apenas, vamos dizer, um amálgama de hipóteses, umas mais rentáveis, mais frutíferas, outras menos, mas que não tem nenhuma estrutura cognitiva defensável. Ela é um conjunto de observações, né, feitas mais ou menos a esmo. Então, é fácil você perceber como, nessa situação, toda e qualquer orientação moral do indivíduo no conjunto se torna absolutamente impossível. Porque o que quer que você escolha de bom, sempre você está escondendo algo de mal. Não é isto? E Daí a tendência de você enxergar a hipocrisia em tudo. Tudo se torna hipocrisia. Todo mundo está escondendo alguma coisa. Não é isso? Então você examina a psicologia do maníaco do parque e talvez tenha um santo escondido dele. E examina a psicologia de São Francisco de Assis e talvez tenha um maníaco do parque escondido dentro dele. É este o ponto que nós chegamos. Você acha que isso é uma visão racional do ser humano? Isso é uma visão científica do ser humano? Não, isso é uma alucinação completa. Então, não nos resta alternativa, gente. Ou existem realmente criaturas invisíveis que atuam sobre nós. Não é isso? E nós temos que descobrir quem elas são, como elas atuam, e praticar a antiga ciência do discernimento dos espíritos, quer saber, que é investigar de onde vêm os seus pensamentos, os seus desejos, as suas decisões, etc, etc. Que umas podem vir, por exemplo, do meio físico. Né? É o livro do Willy Helpack, o geólogo alemão, Geopsique. Ele mostra como mudanças do clima, da vegetação, etc., etc., afetam profundamente o ser humano. Outras podem vir do ambiente cósmico em torno, na hipótese astrológica, que tem que ser investigada também. Outras podem vir do ambiente cultural humano, da linguagem, dos símbolos aprendidos, do meio familiar, etc., etc. E outras podem vir de criaturas invisíveis, anjos e demônios. Nesta. E algumas podem vir do próprio Deus. Então, a supressão das criaturas invisíveis, supressão das forças sutis, né, resultou na total destruição da ciência do discernimento dos espíritos. Né? Porque o que quer que você deseje fazer ou tenha medo de fazer, etc., sempre veio de você mesmo. E você, seguindo a receita do Kant, você é tudo, você é o universo agora. E se vira com isso. Né? Então, esta hipertrofia da imagem do indivíduo humano resulta, na verdade, na sua total supressão. Eu sou tudo, portanto, eu não sou nada. Né? E eu me descrever a mim mesmo se torna impossível, o autoconhecimento se torna absolutamente impossível, né? Porque o que quer que eu procure estará sempre lá dentro. Vocês entendem a profundidade da crise que isso representa para o ser humano? Eu nunca vi nenhum estudo sobre isso. Né? Então, eu não vejo outra saída senão voltar à antiga tecnologia que outras culturas desenvolveram para identificar, né, estas forças invisíveis, né, desenhar, assim, por assim dizer, a personalidade delas. Como você vê, por exemplo, até na Umbanda você tem vários tipos de Exus. Né? E, curiosamente, você, quando fala com o pai de santo, ele identifica qual é o seu Exu. E aquilo corresponde mais ou menos à sua conduta. Né? Qual é o Exu que está influenciando mais a sua conduta? Qualquer pai de santo, vagabundo, começou com uma semana de prática, ele sabe dizer isso. E olha, não é muito errado, não. Hã? Por exemplo, quando eu estive no Pai Santos, vai fazer 40 anos atrás, ele imediatamente olhou e falou: "Ih, o seu Exu aí é o Tranca Tudo. É o pai do Tranca Ruas." Quer dizer, aquele que não deixa fazer nada. Mas eu disse: mas isso é verdade. A primeira coisa que eu fiz no mundo foi: eu despertei neste mundo e não podia respirar. Não dá para fazer nada, porque não dá nem para respirar. Eu tinha que planejar cada respirada. Eu falei: o Tranca Tudo, evidentemente. O Tranca Ruas, perto disso, é fichinha. Né? Então, ao longo da minha vida, eu fui me acostumando, né, a lidar com constelações de impossibilidades totais e sempre achar um buraquinho para passar. Eu falei: bom, isso foi a minha vida, na verdade. Então, o cara não errou. Não é isso? Quem já conversou com o Pai de Santo sabe que eles identificam isso com a maior facilidade. Não é verdade? Então, ou seja, alguma tecnologia os caras têm. É? Tá entendendo? Mas todas as culturas têm. Não é isso? Se você pega na Idade Média, está cheio de desenhos de vários tipos de diabos. Não é isso? Então, quando, por exemplo, tinha os processos por bruxaria, a bruxa dizia quais são os diabos que vêm falar com você. Ela dizia: fulano, fulano, fulano, fulano, fulano. Cada um com a sua personalidade. Não é isso? Em geral, são os diabos não são humanos, eles não têm a liberdade humana, tá certo? Então, Eles não têm a flexibilidade de escolha. Então eles fazem sempre a mesma coisa e impelem sempre na mesma direção. Né? Um numa direção, outro na outra, outro na outra, outro na outra, outro na outra, assim por diante. Então, eles têm uma individualidade muito bem marcada. Né? Se você estudar no mundo islâmico, com a história dos jins, que são espíritos sutis, eles têm uma interpretação muito peculiar dos demônios, porque eles dizem que o demônio, Satanás, é um jin, quer dizer, é um espírito sutil da natureza, na verdade. Ele era um anjo, mas caiu e virou apenas o rei dos jins. Né? E a função dos jins é o quê? É sussurrar. Né? Esse sussurro corresponde àquilo que Leibniz chamava as pequenas percepções. São coisinhas que passam pela sua cabeça, assim, rapidamente, quase imperceptíveis, mas que podem exercer uma influência enormemente importante nas suas decisões e na sua conduta. Não é isso? Em suma, eu dei esses exemplos, eu dei o exemplo do pessoal da Umbanda e dos muçulmanos, mas toda cultura que você procurar tem isso, todas elas têm. Não é isso? Eu digo, pô, por que que nós desprezamos tudo isso em vez de examinar? Não é isso? Simplesmente não é possível que aquilo que a humanidade inteira viu durante milênios não exista só porque apareceu lá um materialista do século XVIII e disse não existe. É? Então, porque se eles não existem, então você vai ter que procurar a explicação de todos os estados interiores humanos dentro do próprio ser humano. E daí você alargou o ser humano num abismo chamado inconsciente, onde cabe tudo e. Ou seja, você complicou tremendamente o objeto, né? E isso não pode ser o caminho da ciência, de maneira alguma. Então, em primeiro lugar, nós temos que fazer o repertório dessas criaturas invisíveis, tal como foram registradas nas várias culturas, tá certo? E investigar meios de identificar a sua presença ou ausência, né, nas várias condutas humanas, e daí sim cercar os limites da psique humana, dizer, este é o território que é propriamente humano, o resto que está em volta, tá certo? Não é humano de maneira alguma. É outra coisa. Embora esteja muito próximo de nós. Tá certo? Por quê? Porque todas essas criaturas, justamente por serem invisíveis, elas atuam diretamente sobre o nosso estado interior, com sugestões, tentações, apelos, percepções, etc., etc., etc. Então, eu acho engraçado as pessoas que são, ou se imaginam cristãs, né, cristãs, e que nunca pensaram nesse assunto. Eu falei, mas que raio de cristianismo é esse onde não existe diabo, porra? Hã? E quando tem um diabo, você pensa que é sempre um mesmo. Né? Eu digo, não é possível. Você acha que o diabo que inspirava Joseph Stalin, o Mao Tse-Tung, é o mesmo que inspira você? Não é possível. O dele deve ser um pouquinho maior, né? Então, existem, né? Quer dizer, quando um garotinho toma a mamadeira do irmãozinho, foi o mesmo, né, Exu que inspirou Stalin e Hitler, tá lá atuando no garoto. Não é possível. Quer dizer, mesmo aqueles que reconhecem, teoricamente, da boca para fora, a existência de diabo, o tratam de uma maneira tão indefinida que é a mesma coisa que se não existisse. Então, qual é a tecnologia que vocês têm para lidar com os diabos? Nenhuma. Então, cria-se aquele negócio do quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, né? Ou seja, o homem moderno está perdido no seu espaço psíquico. Por quê? Porque ele sofre de um síndrome que tanto o Jung quanto o Leopold Sondra qualificavam como inflação psíquica. Inflação psíquica é aquele estado no qual a sua psique é tudo. E que seria, vamos dizer, por exemplo, o contrário da catatonia, onde a psique desaparece, onde há uma redução da atividade psíquica. Então, a inflação psíquica corresponde a estados de paranoia, que é ou paranoia megalômana ou paranoia persecutória, que é uma simples inversão. Quer dizer, se você acredita que, vamos dizer, você é tudo, tá certo? Então, você está, de algum modo, acima do mundo. Mas, de repente, esse seu mundo inteiro se volta contra você. Então, você vira uma pobre vítima. E você, naturalmente, começa a projetar os seus estados interiores em objetos externos que não têm nada a ver com isso. como o doutor Viram Raj, quando ele estava na cadeia, passava um avião, ele achava que estava seguro, que o avião vinha para bombardear a cadeia e matá-lo. O avião passava, bombardeou. Ah, esse não bombardeou, mas o próximo, você vai ver. Então, isso quer dizer que há uma confusão entre a identidade do ser humano e tudo mais. Então, é claro que já é um estado de psicose coletiva. E ainda que as criaturas invisíveis, assinaladas por várias culturas, nem todas elas sejam reais, algumas delas são definidas apenas de uma maneira metafórica ou poética, etc., etc., alguma coisa ali tem. Né? E o fato é, quanto mais passa o tempo, menos sabemos a respeito. E, na mesma medida, menos sabemos a respeito de nós mesmos. Então, eu não vejo outra saída, né, senão voltar ao estudo desses fenômenos e dessas criaturas. Então, a boa e velha demonologia, angelologia, vai ter que voltar tudo, lamento muito. No século X, os caras sabiam mais a respeito disso do que as pessoas sabem hoje, que qualquer psicólogo, qualquer PhD em psicologia sabe hoje. E o que os psicólogos estão chamando de psique é uma coisa elástica, que pode também ser tudo ou ser nada. Então isso quer dizer, na própria autodefinição que a psicologia se dá, você vê o quê? Um sintoma de paranoia megalômana e de paranoia persecutória. O Jung vem na paranoia megalômana, porque a psique é tudo, e o outro, o Skinner, paranoia persecutória, porque tudo vem de fora, não existe psique nenhuma. Não é isso? Então, a psicologia está numa confusão dos demônios mesmo, né? Porque ela absorveu todos os demônios e achou que era ela mesma, né? Agora, vocês imaginem as repercussões que isso tem, vamos dizer, em todos os domínios da sociedade, da política, da cultura, etc., etc. Por exemplo, todo o conceito moderno da democracia é baseado na ideia de que cada indivíduo humano é um ente racional que se conduz com vistas àquilo que ele é vantajoso objetivamente. Então, veja, todas as instituições americanas e britânicas são todas construídas em cima disso. Cada um sabe onde ele aperta o sapato, ele sabe o que é bom para ele e ele vai agir racionalmente em busca de uma vantagem que lhe pareça lícita, ou seja, que não vai prejudicar o seu vizinho. Né? Então, todo o problema consiste em você equilibrar o interesse próprio e os direitos dos seus vizinhos. Esse é todo o problema da democracia. E é por isto mesmo que pessoas formadas dentro desta mentalidade liberal-democrática não chegam a entender por que um sujeito é comunista. Porque você vê, olha, eles criam um regime que deixa todo mundo na miséria. Né? É só sofrimento. Por que que eles insistem nisso? Então vai ter que apelar para a ideia da patologia. Essas pessoas são todas doentes, patológicas. Peraí, mas elas são doentes, patológicas? Ou a sua imagem do ser humano é que está limitada demais? Não é isso? Então, isso quer dizer que nas democracias, o cidadão, que é composto de toda esta imensidão de forças que estão no inconsciente dele, e que ele não consegue delinear nem demarcar no espaço de maneira alguma, tem que ser responsável pela administração de tudo isso e conduzir tudo isso para um resultado, para a criação de uma conduta racional objetiva. Mas isso é obviamente impossível. Então, o que acontece? Acontece que você tem as instituições democráticas na superfície e, embaixo, um grau de irracionalidade inabarcável. O que faz com que, por sua vez, as instituições democráticas possam ser facilmente neutralizadas por qualquer pessoa que conheça um pouco da arte de manipular a cabeça dos outros. Não é isso? Isso, por exemplo, começa aqui nos Estados Unidos, quando uma mina de carvão, não sei o que era, de propriedade do John D. Rockefeller, entrou em greve e o Rockefeller mandou simplesmente os guardas fuzilarem todo mundo, né? Todos os mineiros. E instantaneamente o Rockefeller virou o inimigo público número um. Ele não podia sair na rua, estava aqui, nem o pessoal do PT, ele não podia entrar no restaurante, que o pessoal cuspia nele. E daí ele pensou, agora eu preciso sair dessa, ou eu vou para a falência ou eu saio dessa. Então ele contratou um sujeito que, aliás, era genro do Freud, que é Edward Bernays, para fazer uma campanha de propaganda para melhorar a imagem dele. E daí o Rockefeller começou assim, a fundar hospitais, creches, fazer benemerências, etc, etc. E daí ele ficou muito velho, morreu, passou o filho dele. O pessoal esqueceu o negócio da mina, tá entendendo? Então hoje, por exemplo, você vai aqui em Williamsburg. Williamsburg foi a criação, é uma cidade colonial conservada, como era no século XVIII, tudo lindo, maravilhoso. Aquilo é obra do Rockefeller. Ele fez muita coisa boa. Mas é para limpar, né, a imagem. Não quer dizer que ele parou de fazer treta também. Continuou com outras tretas, né? Mas melhorou a imagem. Como é que ele conseguiu isto? Isso é muito dinheiro e é propaganda. Existe um livrinho do Bernays que se chama simplesmente Propaganda. Né? Ele foi um dos primeiros sistematizadores dessa coisa da influência psíquica em massa. Mas depois disso, nossa, veio coisa muito melhor. Veio os reflexos condicionados do Pavlov, que foram abundantemente usados no negócio de lavar cerebral. Veio programação neurolinguística, veio mais isso, mais aquilo, engenharia comportamental. Etc. E hoje em dia, quem tem dinheiro, né, tem uma equipe enorme de profissionais de todas essas áreas trabalhando para convencer qualquer um de qualquer coisa. Hoje em dia não se trata nem de convencer. Se você ler o livro do Pascal Bernardin, Maquiavel Pedagogo, vocês vão ver que as novas técnicas de manipulação não passam pela crença ou pela convicção. Elas mudam diretamente a conduta sem passar pela opinião do cidadão. Hã? Quer dizer, o sujeito muda de conduta sem perceber que a nova conduta dele subentende uma nova opinião. Ele, às vezes, conserva a opinião antiga agindo de maneira que a desmentem. Ou seja, você está induzindo as pessoas a um estado de dissonância cognitiva e de doença mental, no fim das contas. Não é isso? Bom, tudo isso seria impossível se nós ainda tivéssemos alguma tecnologia das influências sutis. É? Ou seja, o indivíduo treinado no discernimento dos espíritos, ele, quando tem uma ideia que não é dele, ele sabe que não é dele. Então, foi algum demônio que soprou para mim isso aí. Não fui eu. Mas se você não tem isso, vem uma ideia maligna. Você diz, bom, de onde veio essa ideia maligna? É? Veio daquilo que está mais oculto e, portanto, mais íntimo em mim. E, portanto, isto deve ser o que mais me caracteriza e me define. Eu passo a ser, sobretudo, as minhas tendências malignas, que são aquelas que eu mais escondo. E isto, evidentemente, vai induzir você a ceder à tendência maligna mais e mais e mais e mais e mais. E pior, você vai ter que justificá-las. Então cria-se o quê? Uma cultura da justificação do mal. Que hoje tem em toda parte. Você vê esse pessoal que quer, por exemplo, fazer operação de mudança de sexo em crianças pequenas, tão logo elas começaram a mostrar alguma conduta do outro sexo, pronto, já faz operação, ela já vira mulher, vira homem, vira qualquer coisa. Bom, sabendo-se que entre os transexuais operados, 41% se suicidam, você vê que isso é evidentemente um crime. Porque se um transexual adulto, vamos dizer, 30 e poucos anos, ele, quero mudar de sexo, muda de sexo. Depois que muda, ele vê, o que eu fiz? Agora não tem mais volta. Hein? E estoura os miolos. Você imagina o que acontecerá com alguém que sofreu mudança de sexo aos 5 ou 6 anos? Se um dia ele perceber. Então, é uma coisa de uma crueldade absolutamente ilimitada. Não é isso? E se você rejeita isso, eles dizem, você tem ódio. E como que tem ódio? Quem está cortando os peru é você, não sou eu. Não estou cortando o peru de ninguém. Não fiz mal a ninguém, eu simplesmente disse para não fazer isso com o menino. Né? Então, você veja que essa noção do ódio, ela foi invertida de tal modo que hoje quando você quer demonstrar que um sujeito é odiento, o que, que você faz? Quer demonstrar que ele é odiante e odioso. O que você faz? Você faz a manifestação de ódio contra ele. Hã? Na base, se o cara é tão odiado, é porque ele deve ser mais odiento ainda. Isso funciona. Então, você vê que massas de população que teoricamente estão no topo mais alto da evolução civilizacional se tornaram massas de idiotas. Quando você vê a evolução da música popular, que na verdade é errado chamar de música popular, música popular é a música que o povo cria, é o folclore. O que se chama música popular hoje é música industrial, evidentemente. É música criada para consumo, né? Criada por grandes empresas para consumo. E você vai vendo que, tanto melodicamente quanto liricamente, já nas suas letras, esses negócios estão regredindo para uma comunicação pré-verbal. E tudo isso é aceito, é considerado normal. E ao mesmo tempo você vê um decréscimo praticamente mundial do QI das pessoas. Aqui nos Estados Unidos isso é um negócio notável. Se os Estados Unidos até os anos 50, 60, tinha a melhor educação do mundo. Hoje em dia o negócio já virou uma calamidade. Claro que não chegou no ponto do Brasil, porque nisso o Brasil caprichou. Não é que o Brasil caprichou, é que o Brasil nunca chegou a ter um sistema educacional que funcionasse. Então, para destruir aquele pouquinho que tinha, a coisa mais fácil. Não é isso? E quando aparecem figuras públicas que nem esse Lula, ou esse ministro louco aí, Aragão, as pessoas se espantam e dizem, mas tudo na nossa sociedade foi feito para criar essas pessoas e para colocá-las nos primeiros postos. Então, eu não creio que se possa fazer nenhuma análise sociológica séria sem levar em conta este fator que eu estou dizendo aqui, que é o da dissolução da imagem da psique humana. É claro que se a psique humana é um treco inabarcável que pode conter tudo, como é que você pode esperar das pessoas uma conduta racional e ordenada? Por exemplo, até para você dirigir um automóvel, você precisa ter alguma imagem de como aquilo funciona, não precisa? Alguma coisa você precisa saber. Agora, se no painel do carro, em vez de ter aquela meia dúzia de comandos, tivesse 10 milhões de comandos diferentes. Pior, você não sabe qual comando produz que efeito. Você tem aqui, aperta um botão, esse botão pode, mexer o para-brisa do carro ou estourar o carro. A psique humana virou isso. Qualquer coisa pode virar qualquer coisa. Se essas transmutações inexplicáveis da psique humana, que a literatura tanto tenta retratar quase que em vão, quando você lê o Marcel Proust, vamos dizer, aquela imensidão de estados fugazes que vêm um atrás do outro. Eu digo, bom, é um esforço hercúleo para desenhar tudo isso, mas na verdade não é desenhável. Não é isso? Quando você lê o Hermann Hesse, O Lobo da Estepe, que o sujeito muda de identidade, muda de sexo, depois volta, você não sabe o que está acontecendo. O Hermann Hesse também não sabe. Ele está tentando desenhar o caos, é como se fosse um desenho do Escher. Isso é o máximo que nós estamos podendo fazer. A nossa representação da psique hoje é um desenho do Escher, ou pior, é um desenho cubista do Picasso, nada faz sentido. É isso que nós temos, quer dizer, a dissolução, por exemplo, do figurativo na arte, vem junto com isso, meu Deus do céu. Por quê? O que que os pintores estão tentando desenhar? Não são coisas, porque eles não sabem mais se existem coisas. Estão tentando desenhar o quê? O seu mundo criativo. Imaginar no qual pode ter tudo. No qual? Aqui você tem uma lata de talco, mas da lata de talco sai uma girafa. Tudo pode acontecer. Então, é claro, é só você examinar um pouco da arte moderna, você vê, esta é a imagem da psique que nós temos. Tudo isso que eles estão desenhando é o que eles imaginam que é a psique humana. Agora, você se sente perdido no meio disso, eu queria saber como você ia fazer para não se sentir perdido. Eu nunca vi nenhum estudo sobre isso. Eu não terei tempo de fazer um estudo mais aprofundado sobre este tema, mas eu queria pelo menos deixar registrado aqui. Vamos dizer, isto é um fato fundamental da história moderna. Talvez o fato mais importante, talvez o mais decisivo. E quando nós investigamos como que esta consciência do mundo invisível desapareceu, você vai ver que não foi nenhuma descoberta científica, nenhum estudo científico, foi apenas campanhas de propaganda feitas no século XVIII. né, que estão muito bem descritas no livro do Paul Azard, O Pensamento Europeu no Século XVIII. Né, você vê que foram jornalistas, foram polemistas de botequim que fizeram isso, não foi mais ninguém, não. Não foi nenhum grande sábio que fez isso. Aliás, grande sábio do século XVIII, está aí o Leibniz, que não me deixa mentir, que falava das pequenas percepções, e que era uma pessoa perfeitamente consciente de que essas coisas existiam. Então, é isso. Vamos fazer uma pausa, daqui a pouco nós voltamos. Então vamos lá. Olha, antes de tudo eu quero dar um aviso. Algumas pessoas esperavam que eu fizesse nesta aula uma análise da situação brasileira. E não fiz, não só porque eu queria continuar e encerrar, fechar esse tema aqui, que é infinitamente mais importante do que qualquer crise brasileira, mas porque eu estou planejando dar um curso extra às terças-feiras sobre o tema política e cultura no Brasil, história e perspectivas, que é, vamos dizer, um condensado de alguns conceitos de ciência política aplicados à situação do momento e abrindo algumas perspectivas para que as pessoas possam entender melhor o que está acontecendo. Eu vou dar esse curso às terças-feiras, ele não tem nada a ver com o COF, ele é separado, e eu serei obrigado a cobrar uma matrícula mais ou menos pesada, uns cento e poucos dólares, porque eu estou precisando urgentemente a juntar um dinheiro, que houve uma mudança aí, não vou dar detalhes, mas se eu não cobrir imediatamente uma dívida, eu vou perder esta casa e tudo que eu investi nela durante 10 anos. Então, não posso permitir que isso aconteça. Bom, o que eu vou fazer? Pedir dinheiro? Não, vou fazer meu trabalho e fazer o render de algum modo. Então, vou dar este curso, talvez dê um segundo. Eu devo anunciar isso lá, sei lá, pela metade da semana que vem, dar todo o programa, explicar todo o procedimento para entrar, etc. Então, eu deixei esse tema de Brasil para este curso. Tinha um outro aviso que eu queria dar, esqueci o que era, não deve ser importante. Ah, bom, eu também queria observar o seguinte. Nesta aula eu falei apenas de um fenômeno, não vou misturar com... Quer dizer, a tendência inflativa como é que se diz, é permanente na psique contemporânea. Então, você fala de um fenômeno, o pessoal já lembra de 200. Então, eu não estou falando aqui de telepatia, de almas do outro mundo, de telecinesia, de espiritismo, de exorcismo, de coisas assim. Quer dizer, eu estou falando só de um fenômeno. É a existência de criaturas invisíveis que têm uma personalidade, uma individualidade e uma atuação, por assim dizer, unilinear, né? Sendo elas, como elas são muitas e têm atuações diferentes, nós podemos distingui-las. Eu disse que existem, em culturas mais antigas, existe uma imensa tecnologia a respeito, um repertório dessas criaturas, tá certo? E desse repertório nós vemos, às vezes, amostra que sobra numa cultura indígena, ou na Umbanda, no Candomblé, etc., ou ainda no que ainda resta da ciência do discernimento dos espíritos na Igreja Católica, ou nessas sessões de exorcismo que os pastores protestantes fazem. E tudo isso você vê um pouco deste negócio. Mas não há nenhum estudo sistemático disso aí. Eu estou falando, este tema que eu levantei aqui, ele simplesmente não existe. Ele não faz parte da cultura contemporânea. Quer dizer, o desaparecimento das populações invisíveis, tá certo? E, portanto, a absorção de tudo isso pela psique individual, que automaticamente, então, entra em estado de inflação e já não pode se conhecer porque ela virou um oceano no qual ela mesma se afoga. Isso aqui, alguém aqui me contou um negócio interessante, que o Juliano Miller, no cinema moderno, principalmente em filmes que retratam a psicologia de serial killers, se vê muito isso, retratar a mente e o inconsciente como mundos inabarcáveis. Tem até um filme, não lembro o nome, em que uma psicóloga entra literalmente na mente do psicopata para tentar descobrir onde estava uma das suas vítimas. Não é isso? É, isso acontece muito. Isso, o cinema retrata isso, né? Quer dizer, a inflação da psique, ela não é propriamente um tema, porque o filme não nenhum filme trata disto como eu estou tratando. Ao contrário, o filme é um sintoma disso. Os filmes são um sintoma da inflação. Não, a inflação não é o tema deles, a inflação é o quadro de referência dentro do qual se concebe o roteiro do filme. Né? É, então, não vamos levantar outros temas aqui. Alguém pergunta para uma questão do espiritismo. Bom, eu acho que o espiritismo teve o mérito de avisar que essas coisas existem. Agora, os fenômenos, evidentemente, existem, alguns deles, né? Mas as teorias espíritas que vão explicar por reencarnação, etc., eu já acho que é muita imaginação demais, né? E, além disso, eu acho um absurdo você tentar uma explicação quando você não tem sequer uma descrição. Primeiro você saber o quê, para depois saber o porquê. Mas, eu também observei que entre praticantes do espiritismo existe muita confusão entre fenômenos distintos. Então, eu mesmo fiz esse teste várias vezes no tempo que trabalhava na revista Planeta. Ia na sessão espírita e eu tinha ouvido dizer que havia o médium, que é o sujeito que recebe, e existe o magnetizador, que é o negro que transmite a mensagem. E ela ficava brincando de magnetizador, ficava pensando numa frase, daqui a pouco o negro falava, o médium falava. Então, teoricamente, era eu, a alma do outro mundo, que estava transmitindo para ele. Quer dizer, ele estava pegando alguma coisa da mente de algum dos presentes por telepatia e achando que era uma comunicação do além. Quer dizer, isso já tem uma confusão de fenômenos distintos. Mas eu não quero dizer que eu sei classificar e ordenar esses fenômenos, eu não sei. Isso para mim ainda também é um bicho de sete cabeças. Eu nunca tive tempo de me dedicar a isso. Mas eu acho que um bom começo seria pegar, quer dizer, as várias versões que você encontra desse fenômeno nas várias culturas. E simplesmente fazer o um repertório. Ó, esse é o que tal cultura testemunhou. Essa aqui, a outra, a outra, a outra, a outra. E daí você vai ter uma variedade. Só de você colecionar isso aí, você já vai começar a ver semelhança e diferença e estruturar e ter uma tipologia. Não é um bom começo? Não é isso? Daqui alguém me assinala que o Thomas Carlyle, o historiador, percebeu algo desse fenômeno no começo. Bom, não foi exatamente isso que ele percebeu. Ele percebeu aqui, quer ver? Tá, onde tá? Eita. É, ele percebeu que, vamos dizer aqui, a perda da consciência da existência de coisas supernaturais espirituais seria uma desgraça, porque só restariam então os cinco sentidos e mais o que ele diz, o sexto sentido, a vaidade, e restará toda a demoníaca natureza do homem, precipitada numa raiva cega, sem freio, sem rédeas. Não é disso que eu estou falando. Eu não estou falando de que essa desaparição dos mundos suprassensíveis, dos personagens, não falando dos mundos, falando dos personagens suprassensíveis, transformaria o ser humano num demônio, né? Não é disso que eu estou falando. O ser humano não virou um demônio, ele virou é um oceano inabarcável, ele está perdido como cego em tiroteio, né? Então, é um fenômeno diferente, mas também Thomas Carlyle percebeu isso aqui no meio do século XIX, né? Diga. Falando tem a ver na aula inteira de hoje com aquele conceito que muito antigamente você já deu aula sobre isso, mundos imaginários. Bom, o mundo dos imaginários ele é uma dimensão de realidade ao qual, teoricamente, segundo algumas escolas gnósticas, você tem acesso mediante uma função que se chama imaginação ativa, né? Que não é a fantasia, É algo como você percebe algo da estrutura dos mundos angélicos, por exemplo. Isso é possível, as pessoas realmente fazem isso. Né? Você tem alguns místicos islâmicos que fazem descrições esplêndidas da estrutura dos mundos angélicos. Tudo isso é possível. Mas ainda não é disso que eu estou falando. Porque mundos angélicos, você está supondo uma coisa que está superior, né, ao nosso mundo. Não é isso? Por exemplo, quando eu estou rezando, eu sempre procuro me lembrar de que acima de mim existe um mundo que os índios chamariam a terra sem mal. Né? Existe a terra sem mal. Né? Não há nada de mal lá em cima. Então, é para lá que nós estamos falando, é lá que nós queremos ser ouvidos. Tá certo? Mas eu estou falando de personagens que estão aqui. Né? Que estão atuando aqui, que são acessíveis. Não estou falando de mundos superiores, é este mundo. Né? Então, se você falar, bom, da desaparição dos mundos espirituais, bom, esse é outro fenômeno que eu estou falando. Né? Eu estou falando uma coisa bem mais mesquinha. Né? Isso é assim, é da onde vêm as suas ideias, é da onde vêm os seus impulsos. Né? Isso. Se você tem impulsos que contrariam você mesmo, se é um impulso que contraria outro impulso, então, se as duas coisas vêm de você, então você é uma contradição viva e você está lascado mesmo. Mas talvez não venham todos de você. Claro, nós podemos ter contradições, sem sombra de dúvida. Tá certo? Mas, por exemplo, impulsos estranhos que você pode ter. Né? Às vezes, quando está muito deprimido, ele de repente, sei lá, tem uma ideia, ah, vou torcer o pescoço da minha mulher. Não digo que eu tenha tido essa ideia. Pensei em jogar ela pela janela, mas torcer o pescoço não. Então. Mas você pode ter esta ideia, quer dizer, mas ela é um impulso seu realmente, né? Não está expressando nada do que você realmente queria. Então você deve admitir a hipótese de que veio de fora. Pode ter vindo de uma outra pessoa, telepatia, né? Pode ter vindo do seu próprio organismo, seu próprio corpo, não é isso? Certos alimentos mal digeridos te fazem ter ideias incríveis. Pode vir do clima, pode vir de milhões de fontes. Tá certo? Então, é o estudo desse conjunto de influências que agem sobre a psique humana. Alguns não precisam ser de ordem sobrenatural, nem preternatural, alguns são perfeitamente naturais, embora sejam invisíveis. Não é isso? É todo o estudo do Wilhelm Hellbach, na geopsique, todas aquelas forças são invisíveis para nós e, no entanto, são terrestres, né? Assim, a mensagem principal é a seguinte: nem tudo está na psique humana, nem tudo que se passa na sua cabeça vem de você. É? Isso é essencial, vamos dizer, para a conservação da sua sanidade. É isso? E era isso justamente essa técnica que a Igreja Católica sempre chamou de discernimento dos espíritos. Existem vários espíritos que podem te inspirar: tem espíritos animais, espíritos angélicos, espíritos demoníacos. Tem tudo isso à sua volta. Tá certo? Você sabe de onde veio isto? E se eu vou incorporar ou não, porque, vamos dizer, eu posso assimilar aquilo como meu ou não. Eu vou dizer, eu não quero isso. Mesmo que a ideia apareça todo dia, ela volta todo dia. Eu não quero. Tá certo? Então não é seu, você não assume. Agora, se pela insistência você acaba assimilando, achando que se essa ideia lhe ocorre muito, ela deve expressar a sua verdadeira natureza profunda, aí você caiu na armadilha. Porque, invariavelmente, as ideias e sugestões que vão predominar são as piores, que são aquelas que você escondeu mais. Está entendendo? Então, isso aí torna, vamos dizer, faz do ser humano um monstro. Não necessariamente um monstro de maldade, mas um monstro de tamanho, um brontossauro psíquico, né? E assim é evidente que toda ideia de maturidade ou de conduta racional vai para o brejo. Não tem como conservar isso aí. Você vê as coisas que já. Moraes Neto diz aqui. Hoje, conversando com um padre que fez missão na Noruega, me falou que tem uma família que perdeu a guarda do filho porque ele se recusou a se masturbar na escola, que o professor tinha mandado. Ele disse que o pai tinha dito que era pecado, o professor denunciou o pai e o pai foi preso. Hã? Então, nós chegamos a esse tipo de extravagância. Né? pouco tempo atrás tinha o filme do Woody Allen, Zelig, no qual ele era catedrático de masturbação na universidade e tal. Mas agora a piada virou realidade. Quando a piada vira realidade, os personagens são gente de carne e osso e não tem mais graça. Vira uma tragédia. Então, o que é isso aqui? De onde esse professor tirou esta ideia? Claro que é uma sugestão demoníaca, mas que ele assimilou como ele. Não, isso deve ser a minha verdade mais profunda. Né? E ele achou que se era bom para ele, também tinha que ser bom para todo mundo. Você imagina o sujeito que é, sei lá, um masturbador compulsivo, que está fazendo isso em segredo faz anos. Mas com que alívio extraordinário ele não recebe a ideia de que isso deveria ser ensinado nas escolas. Eu pensei, então eu não era tão maluco quanto eu parecia. Eu é que sou normal. Não é isso? E, na verdade, se você pensa bem, bom, masturbação não é nem normal nem anormal, é simplesmente uma coisa que acontece. Não é isso? Também você vê a confusão do que é moralmente errado com aquilo que é doente. Foi no século XIX que se operou esta mudança. Para tirar a carga moral, né, começaram a tratar em termos médicos. Ah, isso não é um pecado, isso é uma doença. Né? Depois você descobre, ah, é uma doença, mas todo mundo tem, então é normal. Né? E depois, ah, se é normal, então deve ser ensinado, é obrigatório, pode ser obrigatório. Na verdade, a igreja nunca diz que isso é doente. Né? Ela diz que é um pecado, que é moralmente errado, isso é outra coisa. A moralidade não é um conceito médico. Isso, o bem e o mal não são conceitos, não tem equivalente médico. Mas na hora que você começa a trocar uma linguagem por outra, você está apenas se confundindo. E o que é comum não é necessariamente normal. E depois outra coisa, você fez um pecado, o que você faz? Qual é a cura do pecado? Você vai lá e confessa, comum, acabou, assim é 2 minutos. Hoje mesmo fui lá confessar, minha confissão durou 15 segundos. Ah, deu um trabalho extraordinário, sofri que nem um cão. O que, que é isso? Que palhaçada é essa, meu Deus do céu? A confissão foi feita para livrar sua cara e da maneira mais fácil. Aí vai lá, reza 2 Pai Nosso, Ave Maria, acabou tudo, tá entendendo? Qual é o problema, né? Agora, se é um negócio doente, isso aí pode ser anos de tratamento, né? Você tem que fazer psicanálise durante 20 anos. O negócio complica pra caramba, né? Depois ainda tem, entra em disputa, porque você tem a nomenclatura médica, né? Os tratados de patologia que dão os nomes das doenças, daí algumas pessoas se sentem ofendidas de ser chamadas de doentes. Não, eu quero que tire da lista. Não é isso? Então, atualmente, ser católico, por exemplo, já está entrando na lista. Ser católico é patológico, né? Então, vai entrar na lista. Agora, o sujeito ficar no banheiro se masturbando o dia inteiro é normal, mas é normativo. Tem que ser ensinado na escola. Então, tira todas essas situações tragicômicas, todas, vem deste fenômeno que eu estou falando, que é a perda do discernimento dos espíritos e, portanto, o fenômeno generalizado da inflação psíquica. Dentro do ambiente de inflação psíquica, não é possível discutir essas coisas racionalmente. Entendeu? Porque todas as condutas, mesmo as de pessoas religiosas, vêm afetadas de inflação psíquica. Você vê, esse negócio, alguém que me assinala aqui, esse pessoal que, atualmente nessas igrejas evangélicas, isso acontece 3 por 4. Tudo foram os diabos, meu Deus do céu. Hã? Então, não, também não é possível, né? Isso o que é? Inflação. Você não é capaz de identificar o que é uma influência demoníaca caracterizada, o que é simplesmente uma ideia idiota que você mesmo teve. Hã? O falecido padre Miguel Pedroso, ele dizia que uma das coisas mais importantes no exorcismo é você distinguir o que é um fenômeno de possessão demoníaca ou de obsessão demoníaca e o que é uma doença mental. Eles são coisas tão... Pode parecer a mesma coisa para quem não sabe nada. Então tem cara lá que está internado no hospício, não sei quando, tomando haloperidol e ele está com uma obsessão demoníaca. Não adianta, não tem injeção que vai tirar o diabo. Também tem outro que você pode fazer exorcismo dia e noite, o cara não vai ficar bom, porque ele não tem diabo nenhum, ele está doente. Então, tudo isso é um assunto gravíssimo, tem que ser lidado, assim, não com a curiosidade insana, com o frisson, não pode ter isso. Nós temos que lidar nesse assunto com o espírito de caridade, de amor ao próximo, de ajudar quem está ferrado por causa disso. E não tratar como se fosse você mesmo o doente. Mas, na medida que você estuda isso e vai entendendo, você mesmo se cura dessa coisa. Você percebe que você está... Ah, peraí, aqui eu estou exagerando. Estou vendo demônios dentro de mim, quando eles não estão dentro de mim. Eles não estão nem dentro de fora, na verdade. O dentro e fora só se aplica ao que é corpo. Se eu estou falando que são entidades espirituais, elas não estão nem dentro nem fora. Elas são como uma voz que fala para a sua alma, né? Um sussurro, né? Então, vamos com calma nesse assunto, hein? Pelas perguntas aqui, eu já vi que aparece mil curiosidades sobre os temas que são parecidos, mas que não são exatamente esses. Vamos nos concentrar nesse de hoje. Mais tarde a gente vê outros assuntos, né? Alguém pergunta, por exemplo, a questão do síndrome do pânico. Eu tenho certeza que 99% da síndrome do pânico são sugestões demoníacas, que a pessoa acreditou. E acreditou que aquele é dela. Fala, que nada, quem está com pânico é o diabo, meu Deus. Ele está soprando para você, você está acreditando. Né? Diabos têm medo também da mesma guerra. Aqui, Gabriel Francisco, qual a influência do empirismo e do mecanicismo na difusão cultural desse esquecimento sistemático do indivíduo? 100%. Na hora que vem as teorias mecanicistas, a partir, vamos dizer, de conclusões e extrapolações que os caras fizeram do trabalho de Newton, na verdade, quem cria mesmo o mecanicismo é René Descartes, né? Mas a teoria de Newton, na medida em que parecia dar uma explicação mecânica do universo físico, parecia que dava uma explicação mecânica de tudo e logo isso é extrapolado para todos os domínios, sobretudo a partir do livro do Voltaire, né, Elementos da Filosofia de Isaac Newton, né, que popularizou. O Newton se torna uma figura popular a partir de Voltaire, né. Aliás, é um livro muito, muito bem explicadinho, né. Então, aí, o empirismo e o mecanicismo... Bom, o empirismo, se ele fosse levado a sério, quer dizer, se o empirista fosse empirista mesmo, mas já o empirista é apenas um materialista disfarçado, não um verdadeiro empirista. Se você ler a crítica que o Edmund Husserl faz do empirismo tradicional, digo, o Husserl é um empirista, ele vai pela experiência mesmo. Então, por exemplo, estes fenômenos, se você apresentasse fenômenos para Husserl, ele diria o seguinte: bom, nós temos que começar por descrever esses fenômenos tal como eles se apresentam, sem julgar se são... sem arriscar explicações, sem dizer se é verdadeiro ou falso, nós vamos apenas descrever primeiro. Logo que tiver a descrição inteira, bom, daí nós podemos dar um passo adiante. É isso que ele diria e que é o procedimento científico correto. Mas, em geral, quando o indivíduo... As palavras como ciência e empirismo são usadas frequentemente só para justificar preconceitos ideológicos que o sujeito já tem. E para, vamos dizer, criar uma aura de respeitabilidade científica em volta de quem não tem nenhuma, né? O mundo está cheio de doutores pirrola por aí. Não... Bom, eu acho que nós temos que parar por aqui, porque já foi longe demais, né? Essa é uma pergunta interessante. Francisco Augusto. Essa dissolução da consciência do mundo invisível não remonta a Galileu, quando ele tenta estabelecer uma distinção rígida entre o que é subjetivo e o que é objetivo? Sem sombra de dúvida. Quer dizer, a raiz já estava ali, quando a ideia, vamos dizer, dos fenômenos primários e secundários. Né? Quer dizer, que primário é aquilo que se pode medir, pesar, então é o peso, o volume, a forma, e o resto é tudo subjetivo, né? Porque não se pode medir. Bom, assim, passado alguns séculos, hoje se pode medir tudo isso. Né? Então você tem métodos matemáticos para você medir tudo isso. Então a distinção do primário e secundário já foi para as cucuias, pela própria evolução dos instrumentos matemáticos. Né? Quando você vê essa coisa da neurohistória da arte, desse Dr. Baxandall, né? Você, opa, ele tá estudando a história da arte com instrumentos científicos de neurologia. Então hoje a situação já é muito diferente. Então aquela distinção, ela marcou uma época na história, fez o malefício que tinha que fazer, mas hoje já não se justifica mais, né? Bom, então hoje é por aí. Aguardem o programa do meu curso da Política e Cultura no Brasil. Tá bom? Muito obrigado a todos. Até a semana que vem.